Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a dar início ao programa número 244. Hoje recebemos uma convidada, já não é repetente, é de resto já bem conhecida de quem nos acompanha. António apresenta a nossa emissão desta semana. A convidada desta noite é Cristina Carvalho, autora, que é a segunda vez que passa cá pelos Livros com Rumo. A primeira vez foi a propósito do Gato de Uppsala, e tem, entretanto, um outro livro que é Noturno, o romance de Chopin, e estas duas obras estão no Plano Nacional de Leitura. Mas dizíamos nós que Cristina Carvalho aparece aqui nesta entrevista para falar também no desenvolvimento, na maturação da sua obra literária, e este ano, 2011, tem no panorama editorial português duas obras que são de referência, se quiser. Por um lado, Lusco-Fusco, dando seguimento a esse lado mais criativo, sensível e simbólico, se quisermos, que é o Fantástico, que é uma edição da Sextante, e tem um grande romance que só enobrece a autora, principalmente, mas fundamentalmente a língua portuguesa e aquilo que é a tradição romanesca portuguesa. Falamos da Casa das Auroras, uma edição da Planeta Manuscrito. Cristina Carvalho fala, de facto, das suas preocupações, aquilo que a anima. Dois ciclos literários, de obra literária, de um primeiro momento nos anos 90 e agora retoma com toda a potencialidade criativa tudo aquilo que é o seu imaginário, o seu universo literário, as suas referências e a sua vontade, de facto, de deixar, mais do que uma nota, um percurso sólido construído, de facto, como uma das vozes mais interessantes que estes últimos anos têm aparecido na moderna literatura portuguesa. Boa noite e melhores leituras. Cristina Carvalho nasceu em Lisboa em 1949. É filha do professor e poeta Rómulo de Carvalho e da escritora Natália Nunes. Publicou contos em várias revistas e jornais, nomeadamente no Jornal de Letras e na Egoísta. Para além da sua estreia em 1989 com o livro Até Já Não É Adeus, destacamos também da sua produção literária Ana de Londres e Estranhos Casos de Amor, edições da Relógio d'Água, O Gato de Uppsala e Noturno, Romance de Chopin, estas edições da Sextante. De 2011 destacamos A Casa das Auroras, uma edição da Planeta Manuscrito, e Lusco-Fusco, com o selo da Sextante. Boa noite, Cristina, por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Esta coisa da escrita, esta coisa do romance, passado este hiato de 10, 12 anos à volta disto, qual é a motivação que faz mover um sujeito, neste caso uma pessoa, uma mulher, que pretende deixar o seu universo criativo nesta questão que é, sabemos que é um turbilhão, que é uma série de fatores que entram neste tipo de jogo, neste tipo de decisão, que é, dizia eu, a moderna narrativa, o romance e a novela. Boa noite. Eu agradeço imenso este convite aqui em Braga. Hoje está um dia magnífico e eu estou a gostar imenso de estar aqui, imenso. Até tenho pena de me ir embora daqui a bocado, mas mesmo bonito isto. Isto foi só uma introdução. Então, eu agora, quer dizer, agora dedico-me inteiramente, exclusivamente à literatura, se assim quisermos chamar, ou seja, os meus dias são passados a escrever histórias. Portanto, antigamente escrevi 4 livros, em tempos que já lá vão, porque não podia fazer mais nada, trabalhava fora, tive filhos, etc. E, de facto, é inconciliável, as atividades não é possível conciliar tudo. Não é mesmo possível, porque isto de escrever histórias tem que haver uma entrega tal, um tempo, uma disponibilidade tal, que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Portanto, agora que estou, que já não trabalho fora, há 4 anos, estamos em 2011, desde 2007. Portanto, tenho dedicado os meus dias todos, desde manhã até à noite, a não ser quando me ausento de casa, tenho dedicado os meus dias à literatura. É isto, faço, é esta a minha vida, quer dizer, entrego-me, escrevo, é um, como toda a gente sabe, é um trabalho muito silencioso, muito solitário, muito, muito de grande, tremenda concentração e pronto, e faço exatamente aquilo que gosto e considero uma dádiva, quer dizer, poder de facto dedicar-me, não sei o que é que vai ser o futuro, mas para já é isto, assim. E estes dois últimos romances, e também poderemos falar um pouco de Noturno, o romance de Chopin. Esse é de 2009. 2009, sim. Um livro que, entretanto, foi falado aqui no Livros com Rumo, mas essa paixão, essa melomania por um compositor pianista começa aí. Há toda uma linha de ligação nestas últimas quatro obras, e também estamos a falar aqui do Gato do Uppsala. Há todo um universo que poderá eventualmente concentrar-se neste seu projeto literário, que é, por um lado, o fantástico, o imaginário que liga o Gato do Uppsala a Lusco-Fusco e, por outro lado, também um imaginário que não é de todo, nem despiciando sequer referi-lo, até na Casa das Mulheres. Também é um universo fantástico que é aqui desenrolado nesta narrativa. Chopin é uma paixão pessoal particular em que tenta fazer ver, pelo menos o leitor, quando abordar a leitura de um livro que, por sinal, até está no Plano Nacional de Leitura, vai tentar conhecer aquilo que é a abordagem a esse grande compositor polaco que acabou por falecer em Paris. Portanto, há aqui várias linhas que se podem cruzar neste o seu universo ficcional. É um pouco esta a ideia, há um fio condutor nesta ficção, neste romancear da realidade que está para além do sujeito criador, do romancista, no caso. Pois, no meu, só posso falar pelo meu caso, não, uhum. No meu caso, sim, sim. Realmente, tirando o caso do livro Noturno, o romance de Chopin, que é uma biografia romanceada, uhum. Ou um romance biográfico, como queiram, mas é uma linha totalmente diferente porque tem que se obedecer, embora muito ficcionado, mas tem que se obedecer a datas, tem que se obedecer à história, não posso estar a alterar, não é? Não se pode ficcionar uma coisa que é uma biografia e que tem os seus dados históricos e têm que ser respeitados. Portanto, isso é completamente diferente. No caso dos outros meus livros todos, e falando exclusivamente destes últimos, do Gato Uppsala e da Casa das Auroras, A Tarde Fantástica e o Lusco-Fusco, não estou a falar dos anteriores, estou a falar só destes anos mais recentes, realmente obedecem a uma linha de um determinado imaginário. Portanto, é uma fantasia total, não é? Por acaso, o Gato do Uppsala também pode ser considerado, aliás, ele está na Bibliohistória. Pode, porque não sendo passado em Portugal e não sendo passado na atualidade, também é baseado num facto histórico que foi o naufrágio do navio Vasa. Pronto. Mas, tirando isso, há toda uma linha de fantasia que atravessa, de facto, estes últimos livros e que correspondam ao imaginário, que é o meu, quer dizer, pronto. A Casa das Auroras é um romance que tem uma construção em termos de projeto e edifício literário que pode considerar-se polifónico. Polifónico naquele sentido em que existem vários narradores, várias vozes que dizem este projeto literário, esta ideia literária. É um pouco essa ideia que tenta construir neste romance, que é um romance na verdadeira essência da palavra, com todos os mecanismos, todas as peças do puzzle colocadas no seu devido lugar, que depois exigem do leitor necessariamente uma releitura deste seu romance. É um pouco esta ideia que tenta, fica-se no início da leitura, é sempre uma mulher que tem várias etapas da sua vida, pretende dizer vários dizeres da mesma mulher, ou em vários tempos, em várias épocas, em vários momentos do seu desenvolvimento etário. É um pouco esta a ideia para situar este nosso início de conversa para A Casa das Auroras. Pois, realmente, esta história, A Casa das Auroras, Isso é uma análise interessante, quer dizer, nunca me puseram isso assim. De facto, pode ser visto como uma mulher em que há seis partes da sua vida que são relatadas. Até pode ser uma... Pode ser, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Mas isso é uma leitura que eu aceito perfeitamente. Porque no meu íntimo pode estar subjacente essa ideia. E eu não a estar a concretizar. Mas isto, de facto, o que o António Ferreira está a dizer, pode ser uma mulher a relatar seis episódios da sua própria vida em diversas idades. Nas suas diversas idades. Muito criança e por aí fora, até mesmo velha. Pode ser uma. Eu, quando escrevi, não pensei nisso, mas pode ser. Aceito perfeitamente. São seis personagens do sexo feminino. Portanto, há uma narradora, que é a jornalista, e depois há seis personagens do sexo feminino que são fantasmas e que se reúnem todas as noites num certo sítio e que contam uma parte que tenha tido muito relevo na sua vida. Todas elas morreram, uma com 9 anos, a outra com 20, a outra com 30, a outra com 50, a outra com 70 e a outra com 90. Pronto. Todas elas morreram. E todas elas contam, descrevem um episódio que as marcou durante a sua vida. Elas neste momento já não existem, como eu disse, são fantasmas. Mas pronto, estão ali reunidas e a jornalista assiste àquele espetáculo e pronto, é um fenómeno curioso. Porque mais do que isto tudo, por exemplo, é dito neste romance... Agora, é interessante essa análise de ser uma pessoa... Pois pode ser. Porque a preocupação do narrador, por exemplo, há vários momentos durante o desenrolar deste romance em que há a preocupação de universalizar um pouco esta ficção, esta realidade ficcional, naquele sentido em que várias vezes ao longo da narrativa, por exemplo, diz em todas as auroras do mundo aconteceu aqui, imaginemos pois nós... Claro. Sim. Portanto, sim. Há um deslocar atemporal ou espacial, no sentido de dilatar, em que o momento e o local exato, o oeste ribatejano, ou provavelmente a costa de Torres Vedras e uma região, ou Bombarral e afim, por um lado, mas este lugar aqui, porque tem que se situar a narrativa, é todos os lugares do mundo, ou por outra... Todos os fantasmas do mundo, todos os dramas interiores vividos por estas mulheres são vividos, provavelmente, por todas as mulheres pois, do mundo. Exatamente. Isso é uma questão importantíssima para abordar. Quer dizer, realmente é passado ali no litoral oeste, mas podia ser passado... sei lá, na província de Wangzhou. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa. O que na eu quero Sibéria, na Sibéria, do... na, pronto, na, em qualquer lado. Em qualquer lado. O que eu quero mostrar realmente é a idiosincrasia feminina, não, nada mais do que isso. Porque se no planeta, e tanto quanto a gente sabe, desde tempos imemoriais, quer dizer, a mulher, eu agora não vou descrever as qualidades fenomenais do espírito feminino, não é? Mas o que eu quero realmente é realçar a sua triste condição até aos nossos dias. Doralice me disse nos consolo seu, Doralice fora de si quem segura meu, a Berenice a burrice pouco sufoco deu, a Bia pediu que eu fosse, eu fui, depois se arrependeu, aquela Isaura que me azara mas nunca me deu, agora diz que quer casar, ó que azar o meu. Mulher de música, melhor ficar na música. Porque mulher de música é coisa de utilidade pública. Mulher de música, melhor ficar na música. Porque mulher de música é coisa de utilidade pública. E além disso, sim, a de iaia, musa é musa e mulher de carne e osso vem a ser hipotenusa. Que me usa para força, me recusa e ainda me acusa. Marina assim toda pintada, parece um pincel. Doralizo o cabelo, agora quero usar chapéu. A Isabel me acusa de abusar da ré. Missa Marieta, só me diz talvez. Pra aquela selva dei o céu, comida e aluguel. Na mão da Vera já virei bolinha de papel. Mulher de música, melhor ficar na música. Porque mulher de música é coisa de utilidade pública. Mulher de música, melhor ficar na música. Porque mulher de música é coisa de utilidade pública. E além disso, sim, há de iaiá. Musa é musa e mulher de carne e osso. Vem a ser hipotenusa que me usa, parafusa, me recusa, ainda me acusa. O exemplo acabado disto será uma das personagens numa aula de religião moral. Tenta-se fazer aqui quase uma espécie de analepsa, um tipo de um processo educacional que foi vivido por todos os alunos, todas as crianças, todas as raparigas e todos os rapazes que passaram pelo ensino em que a moral, de uma aula de religião moral, alguém é banido só porque questiona, vamos lá, o dogma vigente, ou pelo menos o paradigma que era o processo de ensinar e a concepção e a cosmovisão do mundo, em que alguém é quase anematizado por questionar determinado tipo de pressuposto. Pois, mas isto no fundo por ser... Mas no fundo, só isso, essas coisas terríveis só se passam porque se passam com mulheres. Uhum. Porque se fosse a mesma situação com um rapaz, era diferente. Uhum. E o que eu quero mostrar, ao longo destas 6 histórias, que são até tragicómicas, todas, não é? Todas elas. São tragicómicas, uhum. Porque realmente eu não posso dramatizar a situação mais do que ela já é, uhum. Não é? Agora, o que eu quero mostrar é a condição de vida, de facto, das mulheres, não é só na nossa terra, mas é em todo o lado, porque nós sabemos perfeitamente o que é que nós, eu não sou feminista, não sou feminista. Agora sou professora da condição feminina, naturalmente, quer dizer, e nós sabemos todos muito bem o que é que a mulher tem passado ao longo desde as cavernas. A gente sabe perfeitamente, quer dizer, só, e não vale a pena enfim, dizer menos do que isto, realmente. Mas, por exemplo, aqui neste romance, na Casa das Auroras, há um personagem que aparece aqui, ou pelo menos alguém, sim, que é referenciado, por exemplo, Bela. Esta logo remete quase necessariamente para Flor Bela Espanca, involuntariamente. Sim, mas pode remeter em termos de simbologia, sim. Uma tragicidade ligada sim, a esta condição. Este romance polifónico e até polissemântico, se quisermos, permite este tipo de interpretações? Pois permite. Permite realmente. Sim, estas transferências de aqui para ali. Sim, permite. E foi uma história, é uma história que eu gostei imenso de escrever. E pronto, não pus mais porque. Uhum. Porque as coisas têm que ter um fim e já me acusaram, entre aspas, de ter acabado o livro abruptamente, uhum. Quer dizer, mas o que é que eu podia fazer se não acabar abruptamente? Os livros têm que acabar de alguma maneira. Isto de começar numa ponta, se fazer um seguimento e ter um fim lógico também não é bem o meu estilo, quer dizer, eu, não é? Portanto, acaba abruptamente, não, quer dizer, termina, há 6 histórias que são contadas, a jornalista que é na narradora vai-se embora, uhum. Sem descobrir nada. Nem o porquê. E pronto, mas teve a dita de assistir àquela... Mas de qualquer das formas, por exemplo, também existe aqui neste romance elementos simbólicos, ou pelo menos elementos que podem estar carregados de simbologia. O quarto vermelho, por exemplo, que remetem logo, necessariamente, para... A questão libidinal, o pesadelo, o sofrimento, sim, da dor, por um lado. Por outro lado, pois, o quarto da Alice, Exatamente, mas isso já são ingredientes, uhum, inerentes a cada uma das histórias, não é? E cada uma eu tento pôr muita simbologia, não é? Estão ali muitas coisas quem leu o livro sabe que é assim, cada história tem as suas componentes simbólicas e a pessoa, a partir daí, espremo o mais que posso, não é? Mas, e não tudo, está claro. Mas pronto, assim, o quarto vermelho, depois da tia Tita. Pois, essa tia Tita é uma figura interessante, quer dizer, eu acho que sim, é uma figura interessante e mostra muito bem, não estou a dizer com isto que eu desenhei a figura muito bem, quer dizer, mas mostra, é uma personagem que está caracterizada naquela altura dos anos 50, anos 60, sim. Porque depois o que é que acontece? Os personagens masculinos, há aqui dois ou três personagens, um que pode simbolizar realmente este ogre, este fantasma de várias dimensões também em termos simbólicos, pode ser visto em dois, três homens que representam mais ou menos pouquinhos. O Vítor, Dr. Vítor e Vítor ao mesmo tempo, pode ser Dr. Jekyll e Mr. Hyde, por um lado, e por outro lado o namorado Filipe que morre sem deixar saudades numa guerra que supostamente eles morrem será. Todos, não morrem é? Todos, morrem homens e mulheres, eles morrem vai todos. Vai tudo, mas de qualquer das formas, estes dois personagens masculinos, o Filipe, por exemplo, morre numa guerra sem deixar qualquer tipo de pena. É a guerra colonial, é o início de um processo, é, se quisermos, quase o odiar essa guerra. Isto é assim, completamente... aquilo, o que está escrito realmente, pretende ser a guerra colonial. Pretende ser. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é transportar... Aquele Felipe é a imagem do homem. Quer dizer, que no fundo... Vou dizer agora uma coisa terrível. Se não fosse a continuação da espécie, não servia para nada. Para nada. Desculpem-me, mas... Esta agora é muito mazinha. Mas realmente, não, eu acho que homem e mulher que se complementam, sinceramente, quer dizer, acho que é como uma folha e árvore, ou como o rio e as pedras, qualquer coisa. Qualquer coisa que não vive de... não são indissociáveis, na realidade, o homem e a mulher. Mas quer dizer, nós sabemos que se não fosse a continuação da espécie, qualquer um de nós sobrevivia, não é? Mas o outro lado do, e, por portanto, exemplo, do Vítor, o homem ali, quer o dizer... Vítor como ermita, por exemplo, este contraponto também, um certo ascetismo, um distanciamento... Coitado, ele foi... Remédio, ele não é? Tinha... ele tinha, só podia ir para ali, quer dizer, o que é que ele pedia, o Vítor... Os homens ali, os homens aqui são fraquitas figuras, não é? E são substâncias... Porque são fantasmas também, tudo também, é fantasma, mas todos são fantasmas, falantes, mas são figuras que existem porque têm que ser metidos ali, mas na realidade, pronto, são homens. Porque percebe-se, por exemplo, também uma certa... todo este ambiente, este ambiente trágico, uma das personagens femininas, por exemplo, faz-se a ligação também ao frango decapitado, por um lado, e, por exemplo, a criança que é enviada por... O frango decapitado, já nem me lembrava. É, o frango decapitado e a criança que é lançada no ralo da banheira. Sim. Até que ponto é que será uma... Não é uma criança, não é uma criança, mas se quisermos dizer que é uma criança. Pronto. Mas isso, atenção, não vamos falar agora disto, porque claro. Então aí... Mas em Braga, não é? Pois, claro, mas a questão do aborto ou uma sexualidade não desejada, pronto, por exemplo, simbolicamente é este. Ela enquanto ela está a fazer ela a si própria, o aborto na banheira, em que aquelas babas todas e aqueles tudo. Líquidos todos escorrem pelo ralo da banheira, o tio Vítor, que foi quem lhe fez o filho, pergunta-lhe aos gritos lá de dentro: queres mais um Rei Sol? Entretanto, portanto, exatamente naquela altura. E ela não responde, não é? Porque neste momento o aborto está a ser consumado. Não é? Entretanto, ela lava-se e tal. Bom, mas isto é melhor ler, não é? Pois claro, não vale a pena, porque as pessoas que estão a ouvir isto até acham que eu sou um monstro. Pouco, não, mas nem nada que o pareça, nem nada que o pareça. Tá, mas eu acho mas que é, essa isto ligação, a seco, António Ferreira, é um bocado complicado. E essa ligação ao frango decapitado e o Paulo morto ao fim e ao resto É um pouco também esta, vamos lá, uma violência em relação à dominação, por um lado, ou por outro, um universo masculino claro indiferente que sim, à... Claro que sim. Pode claro. Ser esta a Claro linha. Que sim, tudo isto é um grito de libertação, não é? Eu acho que, embora isto seja, em 2011, exagerado, se calhar da minha parte, estar a falar em gritos de libertação claro, femininos, claro, claro. A verdade é que ainda hoje elas morrem sim, apedrejadas sim. e lapidadas, não sei aonde. Sim. Vamos lá ver, aqui não, isso não acontece porque a cultura é outra, isto são tudo faces culturais, mas de um mesmo quarto ser que é um homem. Pode existir na Eritreia, o quarto vermelho pode existir na Eritreia, o quarto vermelho pode existir na Ericeira, ou no Rio de Janeiro. Quer dizer, o quarto vermelho é uma simbologia. Agora, eu acho que este livro, A Casa das Auroras, acho que eu penso que não vou falar. Quero dizer, é um livro bom para mulheres, realmente. Uhum. É um livro bom para o sexo feminino ler. Não, não estou a dizer com isto que os homens também não o devam ler, que aliás o António Ferreira leu percebeu perfeitamente o que é que eu quis dizer, e somos todos, quer dizer, temos todos um mínimo de cultivo para não ficar ofendidos nem achar que. Mas pronto, eu acho que sim, acho que é um livro bom para. Agora, é um livro terrível, não é? Mulher casada. Fusco, uma edição da Sextante. Este é um regresso, digo eu, não é um regresso, mas por outra, é um recuperar de facto de um universo fantástico, de um imaginário quase girandular, naquele sentido em que é um livro que se pretende ser lido por toda a família, é dito aqui, é um livro que de facto pode ser lido e deve ser lido nesse contexto, mas também é um livro que possui também uma outra releitura da própria realidade em si. Chega aqui, logo para início de conversa, os elementais. A Cristina designa aqui os quatro elementos fundamentais, a água, a terra, o fogo e o ar. É a partir deste elemento quase do Gênesis, criar o mundo, reler ou reinterpretar aquele mundo que foi a explosão inicial, se quisermos, recuperar uma tradição de uma certa oralidade que advém dos tempos da narração, que o homem procurou sempre explicar a realidade que o transcendia. É um pouco esta também o início de partida para este Lusco-Fusco. Pois, este Lusco-Fusco, breviário dos mundos... O Lusco-Fusco é o final do dia, onde as coisas não estão... É, o Lusco-Fusco é o final do dia, é a transição do dia para a noite, não é? Do dia para a noite. É aquela meia-luz. Uhum. Em que as coisas têm uma definição, mas não estão tão definidas quanto isso. E o que eu pretendo, quer dizer, o que eu pretendo mostrar é, claro, isto também é muito ambíguo, não é? Uhum. Vamos lá ver, é uma história bastante ambígua e também tem muitas leituras, mas tem uma linha totalmente diferente de outros livros. É uma fantasia, digamos assim, mas que gira à volta do nosso total desconhecimento, por mais que a ciência tenha avançado, que avançou e vai continuar a avançar, mas a verdade é que nada é previsível e a natureza é implacável. É implacavelmente indiferente, não é? Portanto, eu tentei desenhar uma história com duas figuras também que não existem, um rapaz e uma rapariga, que vivem no imponderável e que... Que por acaso o rapaz até se chama Victor. O rapaz chama-se Victor, ela chama-se Roca. Uhum. O rapaz não há ligação nenhuma ao Victor da Casa das Auroras, é só nada, mera coincidência. Nada, mera coincidência. É por acaso até é. Não tem nada de quem nada, lê. Nada. Que não gosta é que eu gosto de... do nome Vítor. Não... Pois é, isso percebe-se. Não tem cuidado. Nada. Não tem nada. Nem sequer nada, zero. Mas eles então. Ele é alto, goloso, tem 17 anos, sim, sensivelmente. Sim. Tem uma capacidade antropomórfica. Tem uma capacidade, ele transforma-se em coisas castanhas e pronto. Ele a floresta, sim. Nas árvores, portanto, há toda. É ele uma tem espécie essa capacidade. É uma espécie de reler aquele paraíso perdido. É uma espécie de leitura, a interpretação... Ela é mais velha um ano, uhum. E é muito bonita, é ruiva, porque as mulheres ruivas na simbologia são as pessoas que têm mais, na simbologia ligada ao feminino, a cor vermelha, fogo, é o que dá mais força, uhum. Força intelectual e anímica e física, tudo às mulheres. E então ela chama-se Roca, é ruiva, é muito bonita, é mais velha que ele um ano e também está ligada às sereias, aos elfos. E também tem um dom que lhe foi dado à nascença, que é o de poder voar, não é? Uhum. Em alturas... Ah, o Vítor também se pode tornar invisível. Sim. Portanto, ele tem duas condições. Pode se tornar invisível e pode tornar-se invisível e pode mudar de cor. Uhum. E ela pode voar e outra coisa qualquer que agora não me lembro. Acho que são dois condões, sim, que eles têm, cada um. E então ele, o Vítor, propõe à Roca mostrar-lhe as curiosidades, os fenómenos naturais deste planeta. Uma viagem. Portanto, os tsunamis, os vulcões... Os furacões, os terremotos e os maremotos. Os tsunamis, já disse. Tsunamis. Portanto, são quatro. Uh-huh. E então, sim, os terremotos, exatamente. E, portanto, ele para se inteirar, para conhecer bem estes fenómenos, tem que conhecer e conviver com os elementares, que é como se chamam os seres dos elementos, os elementares que pertencem a cada um. Portanto, na Terra, ele conhece e convive e fala com gnomos, podiam ser outros, mas neste caso são gnomos. No ar convive com os silfos, no mar convive com as sereias e no fogo convive, no vulcão convive com a salamandra. E são estes elementares que definem e que mostram e que fazem com que ele apresente a roca estes fenómenos. Porque a Cristina vai recuperar, por exemplo, essa questão da salamandra, que é qualquer coisa que ocupou o nosso imaginário durante muito tempo, quando crianças. Basta ser um réptil. Um réptil, que era qualquer coisa que deixava as crianças um bocadinho preocupadas. Aliás, era sinalizada como um animal com alguma perigosidade. Sim. Não te chegues muito porque... Portanto, esta coisa de um animal como a salamandra, que é preta e amarela, tem estas tonalidades colorísticas, se mas quisermos. É o símbolo. Pois, do vulcão. Do vulcão, do fogo, desta pujança telúrica do interior da Terra, que é qualquer coisa do indominável. Isto nesta mitologia, aqui. Pronto. Mas daquilo que é o indominável, o enigma, que depois a Cristina vai colocar... Esta figura ou uma tragédia nacional, 1775, o terremoto da cidade de Lisboa. Está tudo colado, não tudo, é? Há aqui estas ligações. Coladas, portanto, é um pouco esta ideia que tenta colar a estes elementos. Nós iremos ver, por exemplo, quando o vulcão entra em erupção, os animais todos a fugir. Pois. É um pouco aquela sensação que poderá ser o dilúvio de Noé. Pois. Um pouco quer dizer, espectador. Está lá tudo, não é? Está lá tudo. Pronto. É um pouco estas leituras. Sim. Estas leituras podem ser. Está tudo ligado, não é? Está tudo interligado. E o nosso subconsciente, a pessoa enquanto está a escrever, vai buscar coisas que nem. Porque a salamandra era um nome técnico. Sim, nós, como miúdos, conhecíamos aquilo como licranço, por exemplo. Ah, pois, mas uma isso, coisa, não, pois, isso não tem nada. Não, mas eu por acaso conhecia como salamandra. Mas pois, isto também mas... pode ser um regionalismo, essa coisa é? No norte era conhecido que deixava. E há toda esta ligação, como estava a dizer, por exemplo, novamente à linguagem do Gênesis, do início, de tentar perceber a nível do fantástico a leitura pois, da Cristina. Pois, porque isto é intemporal, esta história é intemporal, não é? Passa-se numa altura em que não é altura e passa-se num sítio que não é sítio, não é? Passa-se algures aí no universo. E, portanto, eu posso perfeitamente falar, como se fosse hoje, do terremoto de 1755, porque isto não tem tempo, é uma história sem tempo e não está situada em lado nenhum. Portanto, eu se me apetecer descrever o terremoto de 1755 como descrevi, sumariamente, já se sabe, mas como como descrevi, eu posso. Isto podia ter acontecido hoje. Aconteceu há 200 e não sei quantos anos, mas podia ter sido hoje ou pode ser amanhã. Insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Mas de qualquer forma há aqui algumas ligações a elementos que são do nosso património cultural. Por exemplo, as fadas estão em todo o planeta, mas sim, também estão no Rio Zêzere, por exemplo. Pois estão. Também coloca as fadas há sítios onde gostam mais de estar, não é? Por exemplo, são mais próprios. Por exemplo, nas margens do Zêzere. Do Zêzere. Por exemplo, as sereias gostam muito de estar em Berle. Berlengas. Para Berlengas. Portanto, eu lembrei-me de Berle porque... Lembrei-me de pôr esse nome porque me lembrei precisamente das Berlengas. Uhum. Berlengas, Berle, e pronto, é o mar de Berle. É lá que elas estão. Portanto, é um pouco este imaginário que nós temos do nosso património cultural. Rios, que apesar de tudo são do património nacional, em que o rio é a corrente da vida, direciona-se em direção, direciona-se ao mar, que é a força tal qual o mundo no seu início teve. E Berlengas é um arquipélago que, enigmático, sabe-se que existe, de difícil acesso de impossibilidade de ter uma vida cotidiana. É um pouco jogando com estas ligações. Pois, é verdade, isso está tudo ligado e pronto, e como digo, é uma fantasia, mas as fantasias não são fantasias totais, não? Há sempre um elo de ligação e há sempre um núcleo que corresponde às nossas vidas, ao sítio onde a gente vive, embora aparentemente isso não seja em lado nenhum, mas acaba sempre por estar porque situado. Porque este peixe, por exemplo, que está aqui na capa do Lusco-Fusco, também pode ter uma interpretação simbólica, pode ser, por exemplo, a baleia de Jonas, é um pouco esta... Pois, mas não, isso já não sei. Mas pode ser, dentro da narrativa, sim. Um pouco a agrura e quando Jonas... Esse peixe foi onde o Vítor foi, portanto, montado no lombo do peixe, desse peixe, que o Vítor conseguiu escapar do marmoto, quer dizer, andou por ali a vagar nas vagas, no dorso, no lombo desse grande peixe, não é? É um pouco também a descida aos infernos do Jonas bíblico da baleia, que depois acaba por regurgitado e perceber o que é a verdade e, ao mesmo tempo, a delicadeza da vida humana. Exatamente, pois. E depois a fugacidade com certeza. E pronto, e se bem se lembra, ele quando chega no meio do mar, no meio do oceano, quando vai visitar as sereias, ele vai mostrar o mundo das sereias à Roca, não é? E vai por ali fora, caminhando, nadando, não se percebe se caminha, se nada, se vai em cima do peixe. Portanto, ele aparece no meio do oceano e no meio do oceano há um sítio com um remoinho muito grande, em que há um tal buraco enorme de dimensões gigantescas em que ele tem que ter uma senha para lá entrar, não é? E essa senha são os versos e tal. E ele entra então finalmente no mundo das sereias, não é? E pronto, e é assim uma fantasia. Pronto. Porque depois também há aqui a criação, a terra de Nil e o lago de Vil. Sim, Uma pouco aquela ideia também quase... A terra de Nil é de nada. De nada. Pois. Mas também pode ser o início da civilização, o início das coisas. Pois, exatamente. É o início e é o fim. Coisas. E ao mesmo tempo o lago Vil também pode ser... Sim. A água quase não profanada, É isso mesmo. Passa muito por esta... Passa. Pronto, mas olha, eu gostei de escrever este livro também. E pronto, e espero que gostaria que as pessoas gostassem, porque acho que os jovens podem, sei lá, eu quando era miúda gostava muito de histórias deste género, assim... deste tipo de fantasias, não é? Que não, no fundo não são nada, é uma fantasia mesmo. E depois, por exemplo, tipo Alice no País das Maravilhas, porque quer dizer, está cheio de simbólica e cheio de metáforas, mas realmente aquilo não se passa em lado nenhum. Quer dizer, passa-se dentro de um buraco de uma árvore que vê que a pessoa, ela entrou lá para dentro e a partir dali é que, pronto. E eu tento fazer, não, eu tenho a minha própria simbólica, o Lewis Carroll tinha a dele, mas quer dizer, eu quero dizer que são romances que as pessoas, pelo menos, se na minha altura, eu agora não sei se os jovens, se lhes for dado a ler, se eles se entusiasmam, não é? Eu acho que era bom. E depois porque... este termina mais ou menos assim. Realmente já não a vejo há uns milhões de anos, mas ela prometeu voltar. Eu sei que volta. E depois espero encontrá-la quando estiver para adormecer, quando estiver deitado na minha velha cama, neste meu quartinho que tem a tal claraboia para onde eu posso avistar o firmamento e sonhar, que era como eu fazia quando era pequenino. Portanto, isto é, de facto, a claraboia quando nós estamos deitados, por exemplo, no nosso quarto, como aqui é referido, e vemos o universo... Pois, a claraboia personifica a nossa mente, não é? A nossa abertura, a nossa capacidade sonho, de ver sem... Exatamente. E depois termina quando eu era pequenino. É um pouco esse reminiscer da infância, sim, reencontrar e a vontade de reviver constantemente. Exatamente. Eu tenho, espero que... Se as pessoas todas também tiverem, pronto. Era e depois, bom. Numa serena tarde de verão, é o sonho, é um pouco a predisposição, porque há aqui uma data, por exemplo, que é o 16 de agosto, que é aqui referido, portanto é verão, sim, o primeiro dia de agosto é o primeiro dia de inverno, é a transição, sim, exatamente, sim. Que para o recolhimento, em que, portanto, toda a pujança da vida... leva e encaminha exatamente. O homem para o sonho. É um pouco este final de romance que pretende transmitir. Eu pretendia que isto pusesse as pessoas a pensar um bocado, não é? Mas noutros termos, a pensar um bocado em termos mais sonhadores, mais menos com os pés na vida. Que voassem um bocado mais alto, que pensassem... Pensassem noutros termos, sei lá. Porque o imponderável onde nós estamos, não é? Este universo não tem princípio nem fim, nem pés nem cabeça, a gente não sabe. A gente realmente não faz ideia, nem nunca saberá. Nem nunca saberá. E isso é uma coisa que todos os miúdos, a partir de uma certa altura, pensam. Pensam, eles podem não verbalizar, mas pensam. E jovens e tudo, eu sei que é assim, e todos nós sabemos que é assim, todos nós pensamos isso também, onde estamos, porquê, como é que nascemos, como é que morremos, para onde é que vamos, de onde é que viemos, isto são perguntas eternas, isto não tem, e é isso que eu quero dizer, porque isto é quer dizer, é esse livro, o Lusco-Fusco, e como aborda essas interrogações todas, e, sem resposta, naturalmente, não é? Mas aborda. E a caminhar para o sonho. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Projetos literários, provavelmente a Cristina tem. Quer deixar aqui a abertura, pelo menos abrir um pouco essa janela de futuras obras literárias que irão aparecer depois, espera-se bem que sim, no panorama editorial português. Pois, tenho projetos. Espero concretizá-los. Estou a escrever, já entreguei há 15 dias um romance novo, Ante na Planeta, entreguei um, e pronto, espero concretizar, e estou a escrever outro nesta linha de Lusco-Fusco e de Gato do Pessala, portanto, nesta linha mais onírica, digamos assim. Estou a escrever outro, pronto, e como digo, entreguei no dia 15 de novembro, entreguei um romance novo, que eu espero que saia para o ano. Ficaremos cá a aguardar. Exato, vamos ver. Thank you. foi a edição número 244 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidada a escritora Cristina Carvalho. Nós despedimos-nos com promessa de novo regresso na próxima semana, neste mesmo horário. Entretanto, pode sempre contar connosco em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e também para download. Tenha uma boa noite. Música.